Senhor chamou-me para este mundo evangelizar. Me disse, vai que eu sou contigo e neste trabalho vou te abençoar. Mesmo se houver espinhos e pedras para atrapalhar, não temas que eu sou contigo e as pedras do caminho eu vou retirar. Com as mensagens cantadas através dos hinos que o Senhor me deu, vou anunciando a todos que está voltando o Filho de Deus. Ele vem buscar um povo para a cidade de luz. Porém na cidade santa só entra lavado no sangue de Jesus. Muitas vezes o inimigo coloca barreiras pra eu não passar. Sei que meu Redentor vive e está comigo para me ajudar. Vou anunciando ao povo e a igreja vai subir. Já está chegando a hora e vamos embora pra longe daqui. Enquanto isso não acontece, o Evangelho Santo quero anunciar. Estamos na última hora, de braços cruzados não posso ficar. Desapareceu um povo, muita gente a chorar. Depois que isso acontecer, já não adianta evangelizar. Nessa estrada de espinhos, caminhando vou marchando para o céu. Já está chegando o dia, vou me despedir desse mundo cruel. Todo crente verdadeiro, aqui passa a provação. Mas eu dou graças a Deus, pois o meu descanso é lá em Sião. O inimigo tem lutado de toda maneira pra eu me calar. Aquele que está comigo é mais poderoso para me guardar. Sinto uma chama acesa para ir anunciar. Isso é fogo do céu e o fogo não pode se apagar. Quando estou atribulada na minha jornada, clamo ao Senhor. Passa de mim esse cálice, ó Pai, se possível for. Ele ouve minha voz, eu prossigo a convidar. Se quiseres ir pro céu, meu amigo, passe pro lado de cá. Enquanto o dia não chega, a nossa missão teremos que cumprir. Pode haver silêncio enquanto os crentes estiverem aqui. Brilha o sol da justiça para se anunciar. Haverá grande silêncio, o povo barulhento já subiu pra lá. Esse dia está chegando, estamos sabendo pelos sinais. Voaremos nas alturas, dizendo adeus mundo para nunca mais. O que mais desejo ver lá na cidade de luz é o santo que eu adoro e é um homem chamado Jesus.